E a morte quis me pegar. Clamei ao Senhor meu abrigo, Ele veio me libertar. Caiu a terra, tremeu o céu, Deus meu escudo, meu forte. Com seu poder Ele me ergueu e me deu nova sorte. Vives o Senhor meu rocha, digno de louvor meu rei. Em meio à batalha teu amor me faz vencer. Livraste-me do inimigo, teu braço forte é meu bem. Com gratidão eu canto, teu nome exaltarei. Cordas do inferno me cingiram, mas em ti encontrei paz. Tua voz como trovão me guiará, capaz. A fumaça e o fogo, teu poder em revelação. Ó Deus, meu Salvador, é em ti que eu sou forte. Vive o Senhor, meu rocha, digno de louvor, meu rei. Palavra é verdade, com o puro te mostras puro e me guias com bondade. Com tua luz eu não temerei, a escuridão não me prenderá, pois em ti, Senhor, eu confiarei, meu coração sempre te adorará.